Porquê que ir às compras é tão divertido? Toda a gente adora ir ao mercado. Eu só lá vou para estar com os meus amigos. Mas, Traquina, pensei que os teus amigos éramos nós. Nem mais. Madie, o homem dos fantoches voltou a faltar. Três vivas para o rei Tritão! E aí vem o poderoso rei Tritão. Obrigado, obrigado. Ah! Oh, oh. E aqui está um grande e horrível monstro. Mesmo a tempo chega o bravo e leal Sebastião. Eu estou aqui para lutar e para vencer. Ora, toma! E toma! E mais esta! E nunca mais voltes! O bravo Sebastião salvou o rei! Tadá! O rei Tritão nomeia o seu leal conselheiro, cavaleiro dos sete mares! Sim, sim! Obrigado, obrigado! Bom dia, Sebastião. Bom dia, Sebastião. Oi. Bom dia, pessoal. O que é que nós vamos fazer hoje? Vamos às compras. Mas quê? Fixe. Não gostas de ir ao mercado, pá? Ora, é claro, Traquina. Mas não gosto de estar em sítios onde criaturas enormes andam aos encontrões. E a maior parte delas vai sempre contra mim. Guardem umas algas para mim! Uau! Cavernas e correntes! Fartei-me de procurar este jogo! Yep! Há de tudo na minha memória! Nunca se sabe o que é que se vai encontrar na minha barraca! Oh, anda cá, Sebastião! Já passou! Tu estás bem? Se estou bem! Se estou bem! Eu fui esborrachado, espezinhado e atropelado! Achas que eu estou bem? Ah, anima-te, Sebastião. Vamos até a minha casa jogar às cavernas e correntes. Vamos! Bora! Esperem! Estamos em saldos! Ou não! Mais saldos não! Eu tenho para te propor a aventura da tua vida. Aventura? Uma viagem a uma caverna mágica onde tu podes obter poderes mágicos. Mágicos? Pensa bem. Magia que te pode levar a lugares exóticos. Com esses poderes, tu podes transformar-te num cavaleiro. Ou tu? Eu? Impressionar os teus amigos com feitos dignos de verdadeiros heróis. Com montes de sereias. Lá, lá, lá, lá, lá. A aplaudirem e a atirarem de flores. Fazer magias incríveis com um simples estalar de barbatana ou cauda. E tudo por apenas 599 conchas. Ah, pronto. Não, Mori. Entrega grátis. Não. Da última vez que nos vendeste o mapa, nós fomos capturados por um povo gigante, perseguidos pelo terrível Manta e ficámos presos numa terrível gruta. Então divertiram-se à grande. Foi ou não foi? Desde pequeno que queria ter o jogo das cavernas e correntes. O Sebastião. Espera. Ups, desculpa, Sebastião, não te vi. Vamos escolher os peões. Eu quero tubarão. Toma o cavalo marinho, Ariel. Ah, obrigada. Então, Traquina, qual é o boneco que me vais dar? Hum? Só estavam dois na caixa. Em guia Moria tramada. Parece que tu e eu não jogamos, Sebastião. A não ser... A não ser o quê, Madé? Tu fazes o boneco. E assim jogamos os dois. Já viste? Tu tens o tamanho ideal, Sebastião. Já chega! Estou farto de ser um boneco nas mãos dos tipos grandes. Se eu fosse maior, vocês não me tratavam assim. Mas como eu sou menor, que é sempre a mesma coisa. Sebastião, anda cá. Eu não queria magoar-te. Oh, Madé, passam a vir a esticar-me, pisar-me e a empurrar-me quando estou de costas. E quando vocês partem numa aventura, as minhas tenazes nadam tão devagarinho que quando eu lá chego à aventura, já era. Ah, Sebastião, eu vou-te boleia na minha barbatana. Mas o pior é ter de andar na tua barbatana toda hora, Franda. Está bem, está bem. Meu pequeno Sebastião. E então, sou pequeno e depois eu quero que vocês me deixem em paz. Ariel, acorda. Traquina, Flounder, não acham que é tarde para jogar ao Cavernas e Correntes? Troquei o jogo pelo mapa da Caverna Mágica. Achei que o Sebastião ia ficar mais feliz se fosse maior. E só a magia pode ajudar. Tu achas que é boa ideia, Ariel? As bruxas usam magia, que medo. Tu tens razão, Flounder. Mas o Traquina também tem razão. Vamos ter de lá ir. Pelo Sebastião. Pelo Sebastião. Oh, é ali. A caverna mágica. Eu nunca tinha pensado nisto, mas como é que a caverna nos vai dizer como ajudar o Sebastião? Eu sou a boca da caverna mágica. É com a boca. Poderes mágicos vos posso dar. Sonhos vão poder realizar. Mas antes... Gosto do meu hálito. Estava a brincar. Então, podes ensinar-nos magia? Claro que sim, claro que sim. Mas o quê? Apenas um de vocês pode entrar para se tornar feiticeiro ou bruxa do mar, consoante quem entrar. A magia pode tornar o Sebastião no caranguejo maior e mais feliz do mar. Eu vou. Vá, entra lá. Mas não é justo eu ficar com a glória só para mim. Traquina, deixa-me viver esta experiência fantástica. Está bem, Ariel. Já que fazes tanta questão... Tem cuidado, Ariel. Ariel agora é... Uma bruxa do mar! Eu quero ser... um caranguejo grande. Eu quero ser... um caranguejo grande. Eu acho que ele quer ser um caranguejo grande. Vá lá, Ariel. Experimenta a tua magia. Está bem. Vamos lá. Mas o que é que eu hei de dizer? Magia torna o Sebastião grande! Vocês acham que ele está maior? Uns roncos são maiores. Oh, não aconteceu nada. O Mori enganou-nos outra vez. A boca mágica era uma mentirosa. Bom dia, Flanda! O que é que te aconteceu? Tu hoje estás muito mais pequeno? Ariel! Eu sabia que ia resultar. Oh, eu estou tão agradecido! Mas que rica magia! Eu agora sou tal como sempre sonhei. Já não vou precisar de andar a tua barbatana, Flanda. Agora já consigo acompanhar-vos nas aventuras. Sim, podemos nadar de lado a lado. Não preciso de ver pelas costas. Agora és do meu tamanho. Agora já sou do teu tamanho. Não é fantástico? Agora já podemos dançar os dois. Bim, bim, bim, bim, bim, bom. Mas estou ansioso para ir ao palácio. Vou poder olhar para o rei ao mesmo nível. Infelizmente o papá está fora. Vais ter de esperar. Tarde demais. Agora o rei vai ter de olhar para cima. E para cima, para cima e para cima. Quem me dera que houvesse uma forma mais rápida de cortar as algas. Querem uma tenazinha, meus? Obrigado, grande Sebastião. É um prazer ajudar os meus amigos do mar. Este oceano é pequeno demais para nós dois, Padé. Ele é pequeno demais até para mim. Viva o grande Sebastião! Obrigado, grande Sebastião. Não me agradeças. Só se me agradeceres muito alto. Para eu poder ouvir cá em cima. Estou orgulhoso do Sebastião. Mas tenho saudades dos velhos tempos. Sinto a falta de andar com ele na barbatana. Desde que ele seja feliz. Ariel, tens algas a mais? Passei o dia a comer, mas ainda estou com fome. Mas há imensas algas aqui no mar, Sebastião. Já comi essas. Comeste todas? É verdade. O que foi isto? A minha barriga a roncar. Sebastião, eu acho que tu cresceste demais. E eu acho que tens razão. Na verdade, eu gostava de ser maior que um tubarão, mas mais pequeno que uma baleia. Assim podia proteger-te do tubarão. Mas cabe no teu quarto para poder visitar-te. Ah, eu também gostava muito, Sebastião. Magia faz o Sebastião maior do que um tubarão, mas mais pequeno do que uma baleia. disse alguma coisa? Não me parece. Oh, Madie, sinto-me só cá em cima. Tenho fome. Já ninguém me convida para lanchar. Sebastião! Olá, Sebastião! A água está quente aí em cima? Sebastião, sou eu, o Flounder. Estou aqui embaixo. Ele não me ouve. Socorro, Ariel! Flounder, tu estás bem? Ele quase não sobrevive. Sebastião, tu fizeste uma coisa horrível. Não esborrachaste o Flounder por um triz. Oh, não. Desculpa, Flounder. Meus pequenos, sou grande demais para nadar com vocês. Se ele chama pequeno uma baleia é porque tem um grande problema. Voltaste? Faz. Não há tempo a perder. Olha, a minha magia não resulta. Não tenho de magia para centenas de feitiços, a não ser que a tenhas usado toda num grande demais. Oh, estou a ver que foi mesmo grande demais. Podes ajudar? Gostava muito, mas sabes... Só com a lua cheia que faz feitiços. Lua cheia? Mas o que é a lua cheia? Ah, pois claro. Recuperas os poderes. A lua cheia. Claro. Mas espera! O que é a lua cheia? E por isso, meus pequeninos Atlantes, para a vossa segurança, eu vou-me embora. Não, Sebastião. Tu não podes partir. Posso sim. E para isso, basta um passo, mais nada. Oh, Flounder, vou ter saudade de andar na tua barbatana. Ah, podes agarrar-te. Não podes deixar-nos, Sebastião, porque nós vamos contigo. A culpa foi nossa, por isso vamos estar ao teu lado. Por muito monstruoso que sejas. Fica, gosto muito de pescar, mas nunca se passa nada. Gigante! Vamos apanhar o animal! Sim, senhor! A carne dele vai dar uma fortuna! E com a concha fazemos uma casa! A superfície! Como está a lua cheia, podemos ver melhor o animal! Aquilo é que é a lua cheia? Já devo ter magia. Magia? Torna-o no velho Sebastião! Isto de fazer magia é mais difícil do que eu pensava. Usa nos humanos, Ariel. Depressa! Fala! Já fui! Apontar! Apontar! Ah, oh, quem me dera que não houvesse aqui humanos. Dispara! Dispara! O que é que eu fiz? Quem me dera que nada disto tivesse acontecido. Oh, estou com um mau pressentimento. É melhor não brincarmos com a magia. A sério? Confia em mim. então nenhum de vocês vai querer entrar? Nem penses. Eu quero ser um caranguejo grande. Eu quero ser um caranguejo grande. Oh? Olá, Ariel. Vocês estão a olhar para onde? Para um pequeno, grande caranguejo que há no mar. Por que é que eu passei a ser grande de repente? Hum? Bem, porque tu tens um grande coração e um grande sorriso. E uma grande boca. E tu és divertida à grande. Oh, que ternura. Mas eu não sou um caranguejo grande. Sou um minorca. Com amigos sensacionais. Oh, Sebastião. Nós gostamos de ti assim. Então não me esborrachem, senão deixo de ser assim. Eu fico uma panqueca. Oh!